PC96, pouso autorizado no 0, 120 com 10. Pouso PC90, gol 98, 96. Geologas 42, 198 com gol. 198 até a volta. Vai e volta esse voo? Salvador, Variglog 985, boa. Variglog 985, contato radar decolagem, sustenta nível de voo 360, saída da EL. 360 na EL. Controle 198, torre 1895 e seu transponder 5177. 390, nível aprovado para Campina Grande, aperto Luna 0, aerovia, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição de passo. Controle 198, 1895 a 2, 5177, aciona o voo 606. 606, correto, reporte pronto. Reportará pronto, gol 606, 002. No 805 vai prosseguir via Juliette, portão 3. Juliette 3, 1805. Douro da 3226 para pushback, acionamento 07. No 7 autorizado, report táxi 3226. Táxi 3226. E aos 44, direito 219. Direito 219, boa noite, Max. Aro Aeroticop. Meu Portugal é 02. Say again. Airform ready to copy, Portugal 024. 024, you are clear to Lisbon, flight level 370, via Upper Zulu 10, until Natal, after that you are clear as your flight plan route. Airborne runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition. Salvador departure on frequency 119.8, tower 118.95, Skolk ES 5401. Skolk, we are clear to Lisboa, flight level 370, upper Zulu 10 to Natal, then flight plan route. Runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition, 119.8 for approach, tower 118.950, and Skolk 5401, Portugal 024. Tower 118.95. Affirm, that's what I said. 118.95, Portugal 024. It's correct, 5401, Skolk, coming back to Starat Gate 11. We'll call Portugal 024. Go no 896, boa noite. 896, boa, via Alfa e mantenha a sua Juliette. Via Taxi Alfa, vamos manter a sua Juliette, 896. Crack. Confirme 9875. Tá cruzando agora, vai cruzar o 120, autoriza Leda ou Crack da presença? Autorizado Leda 9875. Leda, 9875, chame centro, Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 128, decimal 8. 3235, 1288. 13520, cruzando 60, 60. 13520, desça até 3000 pés, que é negar no 095. 6746 estabilizado, localizador? Agora sim, o 6746. 6746, chame torre, 198, decimal 95. 1895, 6746. 4178, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo a 2000 pés, autorizada final do ILS X-ray, vem reportar estabilizado no localizador. Número da 3226 para o TAC, 141 a bordo, alternando Fortaleza com 2 horas e 42. Vai ficar atento ao tráfego da Gol, parqueará no portão 5, após o mesmo via Pátio Índia até o ponto espera, quando lá 18:95. Pátio Índia até o ponto espera, 0 após o Gol, parqueando 5, tá, 3226. Inicie redução 200 nós, tráfego precede para 12 horas e 10 milhas. Passando 3 mil pés para 2 mil pés, é um eco 190. Ciente, tem condições de fazer aí ou quer ir até aquilo e retornar via parte 3? Tá, tá fazendo aqui tranquilo, tá, 3226. Ciente, após prosseguir via Índia até o ponto espera. Índia até o ponto espera, 3226. Bruno 78, chame torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul, 478. Plano 3520, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, tá, 3. Aguardando que está livre. Aguardando que está livre, azul 4178. 4, pushback acionamento no meio do... Solo, salve, boa noite, 1746 Web, livrou na escuta. Autorizado no 62, reporte action, 714. 6746, livrou na escuta? Web via Alfa e mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 6746. Ó, Sálogo, 7-4, meia dúzia, pushback e acionamento. No 6-12, autorizado push, reporta táxi, 7-4. Azul 4178, pouso autorizado, 9-0, vento 120.8. Livre pouso, 9-0, azul 4178. Uno 714, solo. Vai escuta. Autorizado, push, reporte táxi. Autorizado, push, chamar para o táxi, voo 714. Web 6746, vai prosseguir táxi via Juliette e Pátio até o portão 01. Juliette, Pátio para 01, 6746 Web. Estabilizado, TAN 3520. TAN 3520, chame torre 118, decimal 95. Obrigado. TAN 6258, adicione identificação. Autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, QNH 1015. Tá meia milha do Juliano Baixar Travado, Campo Avista. 520, ciente, continue aguardando pista livre, 1500 no ajuste. 1015, aguardando pista livre, tá 3520. 7-1-7-8-5-6-direita-1-2-1-9. 7-2-1-9-4-1-7-8. 7-1-4, táxi via Pátio e Índia. 18-95, ponto espera, 1015, ajuste. Pátio. Sol Salvador, boa noite, o azul 4178, Luzana. 4178, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Eu repouso na 10, o 3520. 3226, após a passagem do tráfego que pousa, a linha mantém 1-0. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, 3226. Jet 5809, excelente identificação, autorizado a chegada a Mari, desde até nível de voo 060, QNH 1015. 060, QNH 1015, Jet 5809. Taxa via Índia, a Alfa está fechada entre a Juliette e a Índia. Salvador, voo 1805. Ciente da Charlie, autorização Natal 370. 805, mantém escuta. Saída, por gentileza? Saída PUCA. Ok. 714, na escuta? Na escuta, o 714 detona errado aqui, tá detonando. 7, faz 180 e prossiga via Índia até o ponto esfera. 180, é pela Índia. Ou pode ser. Mas o 4178 pode seguir via aquilo? Se quiser, é autorizado via aquilo, parte 3, reporte ingresso no parte principal. Via aquilo, parte 3, reporte ingresso. O azul 4178 vai parquear portão 4, pátio principal. Certo, no portão 4, 4178, autorizado. No 4 ali, mantém no 0. Ali, 9-6, ciente, escute a Charlie, aguarde guardando sem cópia. Aguardando, grato. Geral Vieira, Charlie, grato, 89. Obrigado. Vencido, confirme se foi mandado algum DLA. Como é que é, amigão? Já desceu o plano? O horário que eu tenho aqui no sistema tá vencido. Confirme se foi mandado algum DLA. É, eu vou confirmar pra empresa aqui agora mesmo. Obrigado. Radar decolagem, suba até nível de voo 370, saída PUCA. 370 na PUCA, tá 3226. 89,6, provável saída seria a PUC Aracaju para a João Pessoa. Afirmo, PUC Aracaju. Grato. Autorizado a decolagem, uma centena com 89,500 ajuste. Grato. 805 na escuta? Prossiga. Achei a DLA, tá pronto pra cópia? Vambora. Natal autorizado, 37, na Persolo 10, 1-0 decola, curva esquerda, saída PUCA Zipar. Controle 19-8, torre 18-95, transponder 5-1-5-5. Ok, autorizado 370, saída PUCA, transição Bar, Amplitude 10, Aerovia 398. O controle 3294, 5150, transponder no 805. 5155. Vira? Transponder 5155. Ah, 5155. 805, correto, reporte pronto no 3. Volta lá, 805. Controle 198, bom voo. 198, até amanhã, um grande abraço, obrigado aí mais uma vez aí pro, pela UEL aí da Taxen, um abraço. Nada, é ruim que só tem a marcação depois que você entra no Taxen. É, não, eu só vi ali depois, mas brigadão. Nada, bom voo. 896, cópia. 896, prossiga. Monf, desça para 4.000 pés, QNH no 0, 1 no 4. E a chegada Monf, no 0, no 4, voo no 63. Torre 1895, transponder 51 no 76. Reporte estabilizado no localizador. Boa noite, gol no 7, no 4. Voo no 7-4, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 230, saída PUCA. Saída PUCA, solicita nível final 190, voo no 7-4. Gente, aguarde coordenação com o centro. Poderia só confirmar a mensagem do voo no 7-4? No 7, no 4, suba até nível de voo 190, voo e direto a Aracaju. Pode direto a Aracaju, voo no 7, no 4. Jet 5809, confirme sua velocidade. 229.5809. Gente, reduza para 200 nós, tráfego T7 está 12 horas e 7 milhas, passando 3.000 pés para 2.000 pés, é o Airbus da Oceaner. Ok, reduzindo para 200 nós, web 5809. 5809, desça até 3.000 pés, QNH 10114. Descendo para 3.014, web 5809. Sam 3226, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85.25.3226, obrigado. Controle Gol no 714, solicita 10 graus em esquerda, que livrar um cúmulo. Autorizado no 714. 6258, chame torre, 118, decimal 95. 5809, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo 2000, reportará o L5809. 5809, está fazendo desvio de informação? Não, negativo. Pessoal, como é que parou o 6258? É 1014, o vento 140 com 612, repouso autorizado na 10. Repouso na 10, 6258. Alô, o gol 1606 para o pushback acionamento 02. Autorizado, reporta táxi 606. Vai reportar táxi 606. Reduz a velocidade para a aproximação final. Reduzindo, L5809 está estabilizando. Chame torre 1895, objeto 5809. Torre 118, frente. 1895. 118, medida 5, graças. Bora. No 643, desça para 2000 pés, que é negar no 014, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reposta avisado no localizador. Gente, no 014, autorizado ILS.